Azul 5073, autorizado descida para nível 140, entregue a razão máxima de descida devido ao tráfego na posição de 12 horas 45 milhas no nível de voo 170. Azul 4 1 1 1 está livre descida para 4 mil pés. Obrigado. Escala visto no site, tendo a nave final da 10 na 2 milhas e meia. Aí cruzar a retaguarda mesmo. Ah, foi Matheus. Top, tá visual, vamos ver, vai cruzar na retaguarda o Alvio Fox Trafidão. Uno 12 com meia, decolado 15, controle em Salvador, 20.8. Obrigado, bom final de semana. Controle, eu vou no 256. Guarde, V30 Juliette, agora contato radar 0160, mantenha as condições visuais, aposte para o radar. Gol 956, contato radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 370. 370, para vamos manter a prova para estar com a aqui. Gente, informe por quantas milhas? A princípio, 5 a 10 milhas. Gente, informe o teste de desvio. Tá. Contato Salvador, 250073, aqui de manter nível 1 do passado. Gente, azul 5073. Ah, foi Matheus, sou exato cruzamento do campo. Vou ver o foco aqui, a mais 30 segundos. Resposta na final da imagem, 4 3560, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-1-2. 4 mil, 0-1-2, 5-6-0. Meia direita, solo 1219, corrigindo 1219. Corrigiu o nono? 1219, afirma. Afirmativo, 3560 após o TAP servido 366 e reduza para 2009, para o número 2 na aproximação. Ok, 2009, 3560. O meu foco de trânsito, controle de Salvador, 2008. 208, estou comandando daqui a pouco. 0, chame Léo, frequência 120.1. CNE 6326, contato radar, 63 milhas do oeste do VOR de Salvador, voe pro da posição Mari para completar a chegada e forma para a descida. Alivizado, azul, 4116. Azul 4116, reporte passando o servidor 366. Controle Salvador, vai para Romeu, foco, trote ele lá. Aguarde. Gol 1885, ação de identificação, dessa via chegada bom, para 4 mil pés, ajuste na 012. Eu, Fox Trot Lima, repórter Serra Whisky Delta Lima. Repórter Serra Whisky Delta Lima, para o TGL. CM326, desça para nível de voo 050. 3560, autorizado o procedimento RNAVE, descida para 2.500 pés, ajuste 1012, reporte passando que é a radita 366. Controle, aqui é autorizado o RNA, desce para 2500, de boa, dando 3660. Azul 4196, Arbitro 366. Gente, chame a torre em 198.95. 295. Tarde, azul 4116. Azul 4116, boa tarde. Confirma visual campo. Ainda não. Já se encontra livre. Botará visual com a tua nome. É feliz. Visual com a tua nome. Azul 4116, autorizado pouso, vista no zero. Vento 160 graus, 119. Vem pouso no zero. Uma 256, chame Recife, 125.45, acerno 2000.85. 125.45, alterna 126.85. Recife. Visual com Serra Luiz, Delta Lima, o Romeu Fox vai ligar. Reporte para retorno a Salvador. Poderá para retorno, Lima. A gente vai iniciar a descida? Acusou novembro, está a 33 milhas. Este Salvador, com atraso, vai informar o setor de frequência livre. Chame a torre 118, decimal 95. Torre 295, da 3567. Bom, torre de Salvador, Fabião, boa tarde, 314, Tampa 1. Zona 54, acerta a identificação dessa via chegada a Mari para nível 060. Via Mari 060, 3154. 26, Solo 24, Solo 21, décima 1. Obrigado, 4. Salvador, boa tarde, da 3560, final, pista 1 no 0. 3560, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 1 no 9. Aqui é autorizado pouso na 1 no 0, da 3560. Controle gol no 82. Confirme a proa. Toma. Gente, confirme a proa, gol no 885. 230, sim. Controle, papai, o meu foco está aqui. Aguarde, gente, 230, gol no 885. Inicie redução para 2209. Reduzindo, 2209. 3154, desça para nível 060. Está presente, está autorizada a proa de ITAP. Está presente, ITAP. 3154, meu foco para Tilima, prossigo. Reverteu o ferro Y da linha, está passando através de parte do Pituaçu, até a 500. Gente, Romeu Foxtrot Lima, chame a torre na frequência 198.95. 1895, grato, Romeu Foxtrot Lima. Chame a 6326, autorizado descida para 2500 pés, ajuste 1012. Salip da restrição na posição ITAP, autorizado procedimento RNAV e reporte passando para a rede 366. Então, 366, seria possível a sua do Servita 2714, próximo ponto, espera pronto. 2714, autorizado ali, manter pista no 0. LA manter, 2714. Gol no 885, após desvio, vou ir pro Serra Vitor 368. Serra Vitor 368. 0, Solo 27, direita Solo 12, décima 1. Direita 2-1-1, boa. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-2. Frente, todo Serra Vitor 366, 4.000 pés, 612, graças a 2-1-4. Boa na todo, Serra Vitor 368, 68. Gente. Azul 27 no 4, autorizado em colapso no 0, 21, 50 graus, 1-0-9. Gente, devido à colagem, azul 27 no 4. No 4, Nicolás 29, controle Salvador 1, 20, 18. 308, boa. Latam 3154, desça para 2500 pés. 2500, 3154, André. 3000, novamente. 2240, 785. Gol 885. Controle, uma boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via Saidamon para nível 160. Saidamon para 160, 2714. Sinal 10, 8-6-3-2-6. Chame a torre 118 da sinal 95. 8-6-3-2-6. Salvador, boa tarde, Sinal 63-2-6. Sinal 6326, boa tarde, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 1 no norte. Pouso autorizado no 0, 6326. Salvador, muito boa tarde, Xanelinha 1305, ponto de espera 90, pronto. Xanelinha 1305, boa tarde, mantenha o ponto de espera agora. Mantenha o ponto de espera, Xanelinha 1305. Noite 85, confirmar a reação de mapa para o Cabo 368? Agora sim, a pastora está destinada. A pastora está destinada. Azul 2714 da presente foi pro de Cogbo. Pode soletrar, por gentileza? Sob autoração, corria direita pro a 340. Agora 340 da presente, 2714. Sim, vou cruzar o nível 080, está autorizado direto destino. 080, vou destino, 2714. Eita, solo 2011. Autorizado, decolar pista no 0, meto 150 graus, 109. 150 para 0, autorizado a minha área decolar, a chanel minha 3-9. Passando Serra Vitor 366, TAM 3154. TAM 3154, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, torre, até mais. 1885, autorizado o procedimento da RNAVE, reporte na final. Canal 885. Boa tarde. Boa tarde, 3154. Confirma o seu campo? Ainda negativo, senhor. Sente. Xanema 315, teclado 35, controle, teclado 1, 20, 198. 208, obrigado. Muito boa tarde, Xanema 315, decolou, mil pés, perfil da Dael Leda. Xanema 315, contato da decolagem, sua via Dael para nível 360. Dia da El para o 360, Chanel 6, 305. 2 Chanel 6, 305, quando possível para o Odileda? Pois 2 mil pés, está autorizada para o Odileda. 2 mil Leda, obrigado, Chanel 6, 305. Leve pouso no 03154. Zona 097, essa identificação dessa via chega da bom. Para 4 mil pés, ajuste na 092. Estabilizado, Gol no 885. Gol no 885, chame a torre 118, decimal 95. 295. 1885. 1885, número 2, Formaré de Estaleiro. 366, reduzindo. Gente, o número 1 está 2 milhas de cabeceira. Gente, estamos no tráfego aqui na Tinga. Salvador, Xané 6305. Siga. Você foi condenado da posição Mótila, tem uma formação a 8 milhas de Leda, preciso uma Mótila. Gente, autorizado desvio agora de a coordenação conhecida para voar Mótila. Ok, autorizado desvio, agora dando coordenação, Chanel 6305. M3 anos 5, autorizada para o Admótico. Autorizada para o Admótico, Oxanem 3 anos 5, obrigado. 2714, confirma o estimado para pouso. 2714, estima pouso a 1906. Certo. 985, autorizado pouso, pista no 0, metro 1, 40 graus, 109. Livre pouso no 40, com roda. Michael, autorizado táxi, bota uma espera do papai. Cruzou, prossiga. A grande caiu de Salvador, com 062 a bordo, 011, 62 a chamada. Ajuste 1092, prossiga em condições visuais, transporte Paris. Passará Paris, pelo jogo. Na linha 315, chame Recife 1251, alterna 128.35. 251-2835, achando a 6315, boa. Saúl no 7, vento 1 no 50 graus, 09 mais. Saúl no 85, solo 43, direita, solo 201. Direita, saque a mão, saúl 201. Summer total is 140.10. China 6142, clear line up, maintain, running with you. China 6142. Correu, Mike of Mike, fora do solo. Mike of Mike, prossegue, corredor Axé, decolagem 43, controle de rodão 20.8. Ok, a intenção do Mike of Mike é seguir a 200 pés sobre a água. Chama o controle do governo, autorizado. Chamar o controle agora, tá preciso. Controle 20 da semana. Go for Mike, foi. Vai, go for Mike. Go for Mike. Boa, tá. Boa tarde, Mike, confirme Mike, confirme transfer. Vamos fazer um sobrevoo em Itaparica e vai seguir pelo mar, fazendo 210. Gente, reporte Farol da Barra. Tá, Farol da Barra. essa asa pro ar na presente do estilo Zulu? Autorizado, o estilo Zulu. Graças, cara. Canal 6142, airborne at 45, call the bus control 2008. 2008, 6142. Parte regular ocean 6142, passing 1300. Canal 6142. For two, radar contacts on the bus, request for travel 330 via Boca do Pato. Via departure 330, keep on pushing. Torre 1 no 8 decimal 95. 295, já aquilo, viu? Cordial, boa tarde, papapéu 2 aquilo, viu? O estilo Zulu, reporta curta final no 7. Passará na curta da 7 aquilo, viu? Confirmar em controle. Em posição. Te confirme o tempo total de voo. Obrigado. 1097, após a posição pelo, está autorizado o procedimento RNAV na Proto Servidor 366, reparte nacional, descida para 2.500 pés com ajuste na 092. Descida para 2.500, reportará no 366, no 097. Acho que ele travou, final normal, 97, pelo Zulu, autorizado, posto pista 7, vento 140 graus, 08. Livre, 7, pelo Zulu. 3193, autorizado, alinhar e decolar, pista 0, vento 140 graus, 08. Autorizado, alinhar e decolar, pista 0, 3193. Reporte Veracruz. Sanair 6142, contact resistance entry, 125 small 45, enable 126 small 85. 7535, 2635, 6142, today. Tulu Solo 52, qual pode ser? Autorizado, backtrack, e táxi via pista no SESC, acho que o Zulu. Acho que o Zulu ainda tá vendo. Não sei se está próximo da final no 7, tem um guindaste. Acredito que atrapalha a aproximação das aeronaves? Ou avistou ou não avistou ele? Não, tá bom, não queria avistar não. Ok, graças. Salvador, boa tarde, 9097, passando 366, estabilizado na aeronave. Bom, no 097, boa tarde, reporta visual, campo. Reportará visual. Do 93453, controle Salvador 20-18. 208, controle da 3193. Salvador da 3193 decolado, passando 1400. Torre o gol no 097 visual. 1097, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 07. Autorizado pouso, pista 10, no 097. 097, solo 57, direita solo 201. Tango Vitorino de Juliette, confirme o transporte da aeronave e probe. Gente, Vitorino de Juliette, mantenha 5 condições de gás, NH 1012, reporte Paris. Contato 462, contato radar, 61 milha, sudoeste do BR Salvador, vou em prova da posição mar e após para a descida. Autorizado, alinhar de decolar, pista na zero, ventura 50 graus, 09 nós. Alinha decola, dando zero, será 6320. Chame Recife, 1251, ao termo 28.35. 251, 2835, está 3193. Azul 4462, desça para nível 050. 050, 4462. 63-2000, decolada 02, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom domingo. Controle Salvador, Oceano 6621, muito boa tarde. T21, Oceane 5147, normal no transponder, agora de contato radar e prossiga com o controle motorizado. Sente o Oceane 6321, possibilidade de voar Elepa? Só um minuto agora. Acessou. Angústia, Kilo Zulu, boa tarde, autorizado o acionamento, reporte táxi. Xanã 6321, contato radar decolagem, suba via, saída Arbono para nível 360. Via para 360. O Oceano 6321, aguardando quando possível para o de Elefa. Outro de Elefa, o Oceano 6321. O Elefa 6321, obrigado. Azul 4065, boa, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 09 nós. Alinhar e decolar, pista no zero, 009, boa tarde, mantém o ponto de espera. Papa Romeu Delta até o Papá, autorizado táxi, reporte na táxi foi Papá, ajuste no 012. Até o Papa autorizado o cruzamento da pista no 7, Quebec, Mike até a Lima. Lima mantém a posição e chama o solo. 1, 2, 1, decimal 1. Tango Whisky, Kilo Zulu, na ADEI. Autorizado o táxi, reporte na Oscar. Ajuste na 0, 1, 2. Informa o tráfego, posição de 10 horas, 20 milhas, cruza nível 0, posição 100 para nível 050, rumo nordeste com Embraer 190. Sente o Xenar 6321, tem que ficar, obrigado. Mano, pode estar aqui, a gente voa 362, 4462. Azul 4462, após o TAP, está autorizada para o servido 366 para o procedimento terrenário. Desça para 2500 com ajuste na 012. Ok, após o TAP, vou servido 366, 2500 com 10, 102, Azul 4462. Para ingresso Controle, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar decolagem, sua via saída da EL para nível 320. Via da EL, nível 320, azul 4065. Vitorinha Juliette, desça 1 no meu pé, continue a aproximação, reporte passando através de Benjamin, ajuste na 012. Não faz zero. 620, descente faz leva zero, faz zero. Tango Whisky Kilo Zulu, decolada 08, Xango Controle, 120, decimal 8, morro. 20.8 graus, Kilo Zulu. Controle do Salvador, com aquele carro de alíssimo, boa tarde, falta Tango Whisky Kilo Zulu. Só Tango Whisky Kilo Zulu, mantenha 5 condições visuais, 1 no meu pé, corredor Axé. Seria possível o 2500? Pelo Zulu, autorizado a atenção para 2500, direto Cairo Lourenço, ajuste na 012. Comei 12, grato, pelo Zulu. Tapatango Vitor Índia e Júlia, autorizado pouso, pista na 7, vento 160 graus, 09 nós. Pouso na 7, obrigado. Medo 0. Poderia confirmar a presença de frequência do celular, cara? Chame 6321, chame Recife em 128.8, alterno 2000.0. 288.260, obrigado. 6321. Repetição 10, Bono 609. 209, decolado 10, chama o controle, 120, decimal 8, morro. Bono 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 2009 na saída da EL. Voo 2009, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível 240. Via da EL para 240, 2009. Controle Salvador, boa, azul 2790. Azul 2790, acima a identificação dessa via chegada a MAN para nível de voo 060. Via para a MAN 060, 2790. Aeronave visual, 4462. Do 4462, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, 4462 também. Decolagem fixa no zero, voo 1.6. Vitor Índia, Juliette, Solos 1-2 autorizado, vai track. Confirma o baixo. Já estaciona na frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, 4462, passando 372, de volta. Azul 4462, boa tarde, permitindo a aproximação, bate pista livre, ajuste na 012. M12, 4462. 659, decolar 213, chama o controle no 20, decimal 8, por favor. 208, bom trabalho. 659, decolou. Voo no 659, contato radar decolagem, sua via saída da EL para nível 360. Sobe via para 360, voo no 659. Quando possível, solicita proteger o micro. Não. Direto Coral, voo 2009. Sete nove zero iniciou a descida? Vai iniciar em 8 minutos.